É, gravando eu já tô, mas a gente vai fazer um programa? Olha lá. Que frase errada, a gente vai fazer um programa. Caralho. Que frase errada. Fala galera, vamos começar o podcast do BDE, o Baile dos Enxutos, o EnxutoCast número 100 e sei lá o quê. É, eu não sou o Léo, pra variar, eu sou o Sorg, a gente deu uma bica no Léo hoje, mandou ele pra um spa pra se acalmar, tomar florais, que ele andava muito nervoso. Tá de barriga pra e cima, isso sobrou, né? Pro cachorro. É, ele tá, o casco dele tá sendo escovado, as unhas feitas, ele tá lá com tratamento de beleza e tal, e sobrou pro cachorro apresentar. É, hoje eu tô aqui com os parceiros de sempre, o BDE da segunda divisão, o Mou. Olha que filha da puta, né? BDE da segunda. Eu sou sócio fundador, meu amigo. Sócio fundador, tá? Voltando dos mortos agora. Tá bom, chega. Tá, cala a boca. Cala a boca. O Eunuco. Sou da segunda divisão, mas eu não tenho sarna nem piolho, filho da puta. E o Maginho. A pior geração, é isso aí. Eu pensei que ele ia falar, sou da segunda divisão, mas fez fazer um sushi da hora. Ah, quem, entendedores quem entenderão, Maginho, eu sou da pior quem geração. Achar o, é, quem achar o Maginho no Facebook, dá uma olhada nas fotos lá, que ele faz um sushi muito louco, cara. Enfim, galera, a gente tava aqui conversando faz, sei lá, um tempão, pra variar, a gente não tem tema, e a gente resolveu fazer de última hora um tema que é aquele miojo que faz em 5 minutos pra gente comer e não passar fome. Que é o BDE Recomenda. A gente vai falar o que a gente tem lido, assistido, ouvido, o que é bom, o que é massa, o que vocês devem fazer, porque a gente é foda, a gente é influenciável e você tem que seguir a gente. Então é isso aí, vamos começar essa bosta. A gente é influenciável. As pessoas influenciam a gente. Né? Mas a gente é mesmo, a gente é Maria vai com as outras. Não, então, a gente já... só acata as opiniões, só isso. Mãozinho, você tava afastado do BDE faz um tempão, tá aí todo animadinho. Tava na geladeira, tá lendo, né? O poder da geladeira voltou pra você mesmo, voltou, e aí? Voltei a ser o avatar da geladeira. Cara, O que você tá ouvindo? Começar você assistiu... antes do meu computador. Você tava assistindo Império, né? Você tava sem internet, não tava assistindo Globo, cara, né? Vocês não têm noção, ouvintes, leitores, vocês não sabem o privilégio que vocês têm do computador de vocês. Seja computador, notebook, smartphone, sei lá, cara. Eu fiquei essas últimas semanas sem computador, tá? E fiquei refém da TV aberta. Ah, vão dizer, amor, mas tu não leu nada, tem gibi, tem livro pra... Tá, mas tu não pode ficar 24 horas por cento dos dias vendo, lendo, cara. Eu não consigo, pelo menos. E, cara, eu fui pra merda, cara. Mega senha pra baixo, assim. Você parou pra ver esquenta? Não, cara, eu não cheguei a esse nível. Mas, cara, teste de fidelidade eu vi todos, cara. João Kleber. João Kleber é um mito, cara, da TV brasileira. É sério. Para tudo. Cara, ele parou. Muito mestre, cara, muito mestre. Mas, enfim, voltando, quando eu estava com o computador vivo, né? Eu tava vendo. Comecei a ver Doctor Who, cara. E Doctor Who é muito legal pra quem gosta de. Explicar um pouco pra quem não conhece. Doctor Who é assim. Teve uma série antiga, leia-se, sei lá, década de 60, acho, 70, não sei. Que essa série... Tem pouco, eu acho. É antigo pra cacete, cara. E teve essa série, né, sobre Doctor Who. Quem que é Doctor Who? É um cara, ele é um senhor do tempo, tá? Ele é um cara que viaja no tempo e no espaço. Ele pode viajar entre planetas, entre o próprio tempo mesmo, logicamente, como eu falei. Ele é o último senhor do tempo, é o último da espécie dele. E essa série morreu lá na década de 70, 80, sei lá. A série teve o auge lá e acabou. E voltou em 2005, 2006... Deram um reboot, né? Uma nova roupagem pra série. O primeiro Doctor é o cara que fez o elfo no filme do Thor, agora o 2, que me fugiu o nome dele, um orelhudo. Não sei o nome dele. É o Christopher Eccleston. Isso, o Eccleston, esse mesmo. E começa com ele. Comandante Cobra. Ele é o primeiro Doctor dessa nova geração. E histórias assim, cara, o legal de Doctor Who, pra quem não conhece, nunca ouviu falar, o legal de Doctor Who é que tu pode ver qualquer episódio. Entendeu? Tá, nunca ouvi falar que merda é essa, que porcaria é esse seriado. Cara, tu pode ver o episódio da, sei lá, da quinta, da sexta temporada, o episódio 3, e tu vai entender. Porque o legal do Doctor Who é isso. As histórias têm um início, meio e fim nelas mesmas. É tipo um encadernado, entendeu? E isso é muito bom pra pegar público novo, assim, entendeu? E são histórias de ficção científica, ficção histórica, ele interage com tanto personagens que realmente existiram. Por exemplo, tem um episódio que ele encontra o Charles Dickens, o escritor, e tem episódios, lógico, que totalmente fictícios, ele, sabe, exploram vários temas, essa ficção histórica que o Neil Gaiman gosta de brincar muito, né, com o Sandman, né, de encontrar personagens da história e tal. Então, Doctor Who faz isso muito bem, cara. Então, quem tá procurando uma série... É inglês, tá? O humor é um pouco... É uma série que também tem humor, né? E é aquele humor inglês, assim. Não é aquela coisa pastelona. Não esperem efeitos especiais. Mega. Primorosos. É, até porque as primeiras temporadas, lá em 2005, 2006, a série tinha pouco dinheiro, né? Então, eles foram ganhar mais dinheiro agora nessas últimas temporadas. Mas, assim, não se deixem levar pelos efeitos especiais, cara. Assim, as histórias contadas são muito fodas, cara. Então fica... Procurem a saga dos Anjos que Choram, que é quase filme de terror. Posso dar cara, esses capítulos. Sim, Doctor Who, assistam Doctor Who, cara. Assim, não se... Vocês vão ver o primeiro episódio dessa nova temporada, lá da 2005, vão dizer... Aqueles homens de borracha vão ver. Ih, cara, isso aqui é Power Rangers, isso aqui. Cara, os primeiros episódios são realmente bem ruinzinhos, assim. Mas ali pelo episódio 6, 7, a série vai te pegar e tu não vai largar mais, cara. Assistam Doctor Who, que é foda. Doctor Who tem uma parada muito bizarra, porque os fãs deles, eles, acho que são os mais chiitas possíveis, né? Foi de Doctor Who, é mais chato que foi Star Trek, cara. É, cara, eu vejo uma galera no Facebook, assim, um pessoal que tá lá, que são meus amigos, entre aspas, no Facebook, que são fãs de Doctor Who. Cara, tipo, sai uma foto lá, a unha cortada do Doctor Who. Caralho, cara, que foda, a unha do Doctor Who. Cara, é a melhor unha do mundo. Que... Sim. Cara, os caras são muito... Sim. Cara, Deus. Aí lançaram o especial de Natal, Doctor Who. Parece que é um negócio meio tradicional, assim, todo ano tem um especial de 2 horas, alguma parada assim. Não sei, que eu nunca assisti. Aí, cara... Você vê, aí quando teve essa parada assim, teve até um especial lá, acho que em São Paulo, foi num cinema lá, eles fizeram a exibição do episódio no cinema, parada é assim. É assim que tá falando, cara, com a estreia dele, do novo Doctor que teve agora, que é um negócio legal que tem isso, do Peter Capaldi, que é um negócio que é legal na série, porque o cara é o Time Lord, né, ele é o último senhor do tempo. O que que acontece? De tempos em tempos, logicamente, eles têm que mudar o ator pra dar outros ares pra série, né? E eles usam a desculpa de que, tipo, o doutor é sempre o mesmo, mas ele se modifica, assim. Seria tipo um fantasma dos quadrinhos. Ele é chamado de regeneração. Reencarna nele mesmo com outro corpo, lógico. É a desculpa que eles têm pra trocar de ator, né, cara? Eu nunca assisti, mas eu vi... Essa parada é um negócio que me chamou muita atenção, assim. Que primeiro, uma coisa que eu achei legal, que quando... Eu ainda tô afim de assistir Doctor Who, mas eu tô meio com preguiça, assim. Porque é muita coisa, né, cara? É, muita coisa, e eu fico meio assim, com preguiça de começar. Mas quando eu tava lendo sobre, eu vi essa parada que eles ressuscitaram a série em 2005 lá com o Malekith. E é legal que, assim, eles não começaram a série de novo, eles não rebootaram, eles pararam de onde a série dos anos 60 continuou. Isso. E, cara, eu achei essa parada muito legal, assim, porque dá uma continuidade, dá uma longevidade maior pra série, cara. Eu tenho muita vontade de assistir, mas eu ainda vou assistir, mas eu tô meio com preguiça. Eu tava com muita preguiça, porque justamente sei, porra, 7 temporadas, 8 temporadas, sei lá, em qual temporada que tá, sabe? Mas depois que tu começa, cara, tu não simplesmente não para, tu vê um atrás do outro, assim, cara. Tu até fica com um pouco de pena de olhar, porque tu, putz, tá mais perto de acabar, sabe? Tu pode estar no final da primeira temporada, mas tu, putz, daqui a pouco já tô na segunda, terceira, então... Mas dá preguiça mesmo, porque é muita coisa, cara. Mas depois que tu te vicia, é muito bom, cara. Ah, e tem alguns episódios escritos... Ah, tá, deixa eu falar. Não, fala, vai, tem alguns... Não, é, o Neil Gaiman escreveu alguns episódios, né? Também. Neil Gaiman escreveu alguns episódios. É, o Mark Gatiss lá, que é um dos criadores do Sherlock com o Martin Friedman, ele é um dos produtores, escritores, assim, eu acho o cara foda pra caramba, cara. Eunuco, tu, Tatu. Ah, tá que a gente tava falando de reboots, de coisas que as pessoas dão pra gente. Não, eu vou falar de algo que, por incrível que pareça, seguiu o conselho do Dadai e não me arrependi. Eu fui ver Cavaleiros do Zodíaco no cinema. Meu Deus. Cara, eu não achei ruim. Não achei ruim. Cara, Cavaleiros do Zodíaco, peraí que eu vou ali tomar uma água, daqui a meia hora eu volto. Não, eu vou ser rápido, tipo, a coisa é bem simples. A porra do filme é um reboot. É uma homenagem, aparece bem lá na hora que você vê o filme. Homenagem aos 40 anos de carreira ao Masami Kurumada, também conhecido como Liefeld japonês. E basicamente é aquela história da saga do santuário resumida em uma hora e meia. Só isso. E tem várias licenças poéticas, tem várias alterações estruturais. Tipo, não tem mais aquele negócio de 12 cavaleiros de 8 cavaleiros, 10 cavaleiros de bronze, são só eles 5 e acabou. Os cavaleiros de ouro, sei lá, parece meio Dragon Ball Z, eles voam, eles disparam raio de energia. O filme todo parece o seguinte: Cavaleiros do Zodíaco feitos pela Square Enix. Parece Final Fantasy. Então tem aqueles efeitos especiais todos de Final Fantasy. Isso não é ruim, cara. Sei lá. Não, mas isso eu não tô falando de forma pejorativa. Ah, tá. O filme não é ruim. O filme é bom. O problema é que eu até tô citando isso, seguindo o seu exemplo, Mo, porque Cavaleiros do Zodíaco tem fãs tão chiitas quanto o Doctor Who. Sim, cara. Então, ah, mas não aconteceu. Aí o que não aconteceu exatamente com os quadrinhos, não vale, cacete a quatro. Aí tá todo mundo reclamando justamente por causa disso. Porque não segue exatamente como o mangá, não segue exatamente como o anime. Só que o anime fez 20 anos no Brasil. Nunca é bom o suficiente, né, cara? Pois é, a memória afetiva é uma merda. A memória afetiva é algo que dura pra sempre, mas a qualidade do produto some em um dia. Eu nunca. Tu é fã, né? Pode falar de sou, de... sou. Tá. Tu, cara, que é fã. Tu olha hoje o Cavaleiro do Zodíaco, aqueles que dava na Band. Seja sincero. Na manchete. Isso. Na manchete é que eu peguei o tempo da Band. Na manchete eu peguei só o finalzinho, enfim. É. Seja sincero, cara. É uma merda, né, cara? Não é uma merda. Pra ser uma merda, tinha que feder um pouco mais. É muito diferente de Dragon Ball, cara, que envelheceu bem. Cara, Cavaleiro do Zodíaco é uma bosta, cara. Cara, se você parar e analisar a porra da história, você vai ver que o Kurumada misturou mitologia grega com mitologia nórdica e ainda pegou um pouco de cristianismo. Porque se você parar e analisar... Nossa, salada, cara. Mas essa é a parte legal do Cavaleiro, na minha opinião, cara. Em japonês eles são chamados de santos. Sim, é. E o mestre santuário é chamado de papa. Entendeu? Tipo, eles são santos e o mestre do santuário é chamado de papa. Então ele misturou a porra toda. O cara não sabe o que é mitologia. Ele deve ter pego um daquelas enciclopédias, tipo, qualquer uma da vida. Ah, vou pegar essa porra e vou fazer uma história. Pô, maneiro, mitologia grega é maneiro, vou fazer essa merda. E acabou, faz isso. Tipo, é ruim pra caralho, mas... Não, mas aí tá, cara, vou ter que dizer, a parte da mitologia, apesar de ser uma salada de frutas... O conceito é legal... É a parte que eu mais gosto de Cavaleiros, cara. O conceito é legal, tem alguns personagens carismáticos, tem muitos defeitos, como qualquer anime. Gente, a verdade é, se você não for 100% japonês como o Léo... Eu não sou japonês! Você nunca vai gostar totalmente como o Léo. O Léo conheceu os bonequinhos, cara, ele realmente... Ele é japonês, né, cara? Eu não consegui deixar isso. A esposa do Léo falou que ele tem uma caralhada de bonequinho do... A esposa do Léo é uma santa, cara, por deixar ele colecionar isso aí, cara. Um dia eu cheguei todo assim pro Léo. Pô, Léo, vi um Cloud Meat Saga lá do Poseidon, sentado no trono, caralho, a 4.700 contos. Já tem. Cara, a mulher dele que é a sensei, cara, do bagulho, cara. A mulher dele é uma santa, cara. Que esses bonecos... Além de ocupar um espaço do cacete, né? Porque action figure ocupa espaço caro. Cara. É caro, velho. Cara, naquele site AliExpress, aquele site Made in China, o mais baratinho é R$250. É muito caro, cara. Nossa. Literalmente, você está dando R$250 num bonequinho. É. Eu sou, assim, abrindo só um parênteses, abrindo uma aspas, né, como diria o cara lá do outro blog, e eu queria muito colecionar action figures, status, mas eu fico olhando, cara, 150 num bonequinho, eu falo, ah, cara, eu não vou dar 150 num boneco. Tá barato, hein, Sorg? Não, tipo, eu fico olhando essas séries do Batman, da Liga, tem umas coisas muito legais, assim, que não são olhos da cara. Mas aí eu fico olhando, porra, cara, é um bonequinho, 200 pau, não vou pagar isso, nem fudendo. E aí aqueles... eu acabo comprando livro, gibi. E aqueles, cara, eu tenho um amigo que tem o da Sideshow, do Coringa e do Bane, cara. Aquele da Sideshow, nossa, aquele, bonito. Aquele. Aquele que é... pra caralho. Um conto 500 o boneco, sabe, cara? Tipo, é demais, assim, mas, cara, sabe? Boa, cara. Eu não julgo, porque eu gasto um dinheirão em gibi e livro, cara, mas assim... Cara, é muito dinheiro em boneco, cara. Sim. É, assim, é a mesma coisa. O cara olha pra mim saindo da banca com, sei lá, 200 pau de bi embaixo do braço. Que otário, né? Idiota também, sabe? É, idiota, cara. É, falou. Por isso que eu não julgo, cara. Pessoal, posso contar um segredo pro André meu? Ih, ele coleciona todos esses. Não, eu era gerente de uma loja de brinquedo no Rio que só vendia brinquedo pra nerd. Cara, que era Game Land, coisa e tal. É. A gente vendia, tinha aquele, na época do filme do Homem de Ferro, a gente recebeu aquele Homem de Ferro da Mach 5, que era com tinta automotiva, luzinha. Tinha um Darth Vader que ele era ajoelhado, todo em porcelana, pintado à mão, com o bagulho de luz embaixo pra fazer ele falando com o Imperador no holograma. Ah, esse Darth Vader não é peça limitada de 500? É numerada. Não, todas essas que eu falei pra vocês são numeradas. Era isso que a gente vendia lá na loja, essas peças numeradas. Caralho. Eu tinha disso pra caralho. Muito boneco em casa. Você desviava tudo. Como é que tu passava? Não, geralmente... Como é que tu passava por ele? Não, ele recebia em voucher de boneco o salário dele. Dois terços do meu salário era boneco e jogo de videogame. Eu não tô zoando. Ele chegava assim, nas bocas de fundo da vida. Aí, tem preta. Quanto tu dá no Poseidon? É uma época da vida em que o cara pode gastar com isso, né, cara? Era tenso, meu salário era pra comprar cigarro e boneco e jogo de videogame, era dividido pra três coisas. Meu primeiro emprego... Meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos e fui trabalhar na banca de jornal que meu pai tinha. Ele me registrou, me pagava salário, tudo certinho e tal. Obviamente eu morava com os meus pais, eu não precisava ajudar em casa. Cara, meu salário ficava lá na banca. Todo, né? Saía com meu pai. Literalmente todo. Não sobrava um tostão. Eu largava tudo em gibi. Tudo. Eu não tinha um real pra comprar um chiclete, cara. Porque meu salário virava gibi. Foda. bons tempos que eu podia fazer isso. Eu lembro do meu primeiro emprego. Foi a mesma coisa, cara. Foi um temporário, assim. Aqueles temporários de final de ano, sabe? Assim, de que é tipo 20 dias no Natal. Eu lembro de você falar isso, meu. E aí. Eu recebi, cara, o dia todo em gibi, todo, cara, o pessoal convidando pra sair depois, né, pra tomar um trago, pegar um X, alguma coisa assim, comer um lanche, cara, não tem, mas cara, tu recém recebeu, cara, foi tudo já, cara, verme é fogo, né, cara. O meu primeiro emprego foi como office boy, que fui morto pelo motoboy e está sendo morto agora pelo old boy, porque pra que você vai pagar o cara de moto se você pode colocar um coroa que entra de graça e vai direto na fila? Old boy, caralho! Bem-vindo ao Brasil, né, cara? O Brasil dá um jeito em tudo. Onde vai? Eu não tinha ouvido ainda, cara. Ultra Combo, como é que ninguém tinha pensado nisso antes, meu louco? Gênio. Combo Breaker. Combo Breaker. O cara que inventou isso é mito. Mito. Combo. Caralho. Aí, zerou a vida agora. Ser humano não tem. Ser humano, cara. Ser humano é bicho podre, cara. Não tem limite, cara. Pra sacanagem, cara. Na boa, segunda-feira eu vou arrumar um trampo desse pro meu avô, cara. Então, porra, eu pegava o dinheiro e gastava tudo em quadrinhos também, não sobrava nada. Tem um revista até hoje que eu comprei aqui espalhado na porta do quarto. Caralho, isso que a gente tava falando do filme em 3D do Cavaleiro do Zodíaco. Não, mas só pra eu terminar. Então o filme é bom, tem uma qualidade gráfica muito boa. Tem cena pós-créditos, como toda boa cena pós-créditos, é um lixo, é uma coisa bobinha. que você vai ficar sentado uns 5 minutos ouvindo uma música chata pra caralho só pra você ver aquilo e falar que merda. Aquelas músicas otaku, certo, né? Não. A música, acho que a música tema, se não me engano, é da Emily, daquela garota do Evanescence. Ah, sim, do Evanescence. E a dublagem, como é que tá? Tá legal, cara? Morra, feia, seu viadinho! A dublagem tá legal, são os mesmos dubladores. Mesmos? Todos? Tá. Ah, legal. Exceto uma única coisa, a cena da casa de câncer é uma merda. Era isso que eu ia perguntar, eu não, foda-se, eu não vou no cinema, que o filme só fica uma semana em cartaz nesse buraco onde eu estou morando, provavelmente já saiu de cartaz. O que que nego fez com a Máscara da Morte, que vagabundo tá cheio de mimimi? Cara, eles fizeram um número musical, A Casa de Câncer parece uma boate. É Frozen. Let it go! Não, eu tô falando sério, eu não tô fazendo uma alegoria, parece realmente uma boate, tem neon. Tem holofote, tem aquelas estruturas metálicas de boate. A Casa de Câncer virou o Barra Music. Nossa. Quem é o cavaleiro que vai na Casa de Bronze? É o... E o cavaleiro de câncer é todo efeminado. Tipo, o dublador deixou ele muito mais viado do que a aparência física dele parece ser. Ô, Eunuco, o Andrômeda ainda é viado da armadura rosa? É a mesma coisa ainda? Não, ele é menos viado, mas o Ick mandou pra mim a frase mais foda que define o Shun. Tipo, você. É. Se você não fosse meu irmão, já tinha te matado. Boa, muito boa. Eu imaginei a Elsa, seguir, agora, a Elsa entrando na casa de câncer. E cantando. Ó, os efeitos especiais são legais, não tem o mesmo ritmo das casas, tipo, a cavaleira de escorpião, é uma mulher e é gostosa. E fizeram o seguinte, o Seiya é o herói. Pronto, ele bate pra caralho. Tem a música de entrada do Angra, não? Não, não tem ninguém gritando lá em falsete Saint Seiya, não. Ah, eu gosto de entrada. Então tá, chega, foda-se o Angra, foda-se o cavaleiro. Imagina, tirando fumar, que nem um desgraçado, e fazer sushi. O que mais que você tá fazendo? Deve fumar sushi. Lendo, assistindo. Fumando sushi. Faz um rolo daquele sushi, cigarro. Transforma num cachimbo, num charuto e mete bronca. Não, tipo, eu só tenho estudado que nem um tarado. Então, o que eu tô esperando são as novas temporadas de seriado. Pra eu voltar a ver as porcarias que eu não consigo deixar de ver, porque eu sou um merda. E o bagulho já acabou há 70 temporadas e eu tô acompanhando o defunto. Que uma delas... Legal que ele já pede desculpa antes de falar, né? Não, porque sim, eu sei que eu sou merda, tá, gente? Eu sei que eu sou... Pô, vamos lá. As séries que eu acompanho, pra vocês terem uma ideia. É Supernatural, é Arrow... Nossa! Cara! Aí eu vou começar a ver Constantine, Flash e Gotham. Quer dizer, eu sou um perdedor. Como diria o falecido Super, é você que financia essa merda, cara. As pessoas falam, ah, Nicola, vale a pena ver Supernatural? Não, Supernatural acabou na quinta temporada. Mas é... Tá em qual temporada isso, cara? Vai começar a décima. Cara, e acabou na quinta temporada, cara. E acabou na quinta. Cara, você entra naquele episódio que vocês fizeram, séries zumbis, né, cara? Sim. Igual Lost. Lost, tecnicamente, acabou no primeiro minuto. Porque você chega no final e você descobre que tá todo mundo morto. Ah, cara, até a terceira temporada é legal, cara. Enfim, a gente fala do Lost em outro episódio. Enfim, você tá assistindo o Arrow? Tô, todas essas séries eu tô assistindo todos os episódios certinho que eu falei. E é legal, e aí, cara? Vale a pena. A primeira temporada de Arrow... Que é massa, tem... É, vamos lá. Fala. A primeira temporada de Arrow, ela começa mais ou menos, fica boa perto do final da primeira temporada. A segunda temporada começa bem e os três últimos episódios, assim, ela se caga horrores, fica uma porcaria, um samba do clube doido do caralho. Isso na primeira temporada? Bizarro. Não, a primeira e a segunda. A primeira temporada começa fraquinha e vai ficando boa. A segunda temporada começa boa, vai melhorando, chega a ficar um negócio legal, tipo assim, faltando uns 6 episódios pra acabar A segunda temporada, ela tá muito boa. Só que, eles criam um bagulho que, tipo, é impossível. O Deathstroke lá, o Exterminador, ele é impossível de ser vencido, coisa e tal, bababá. E nem... o Deathstroke é bufado, mano. Ele é o Exterminador e ainda por cima tem o Soro Miraculo. É o Super Exterminador. Tipo, ele enfia porrada em todo o grupo do Arrow com a mão nas costas o tempo inteiro. Aí ele pega, faz um exército de todo mundo que, sei lá, tem 30% do poder dele. Foda-se, era pra um cara desse que ele tá pra todo mundo junto de novo. E aí o nego pega, não, aqui, inventei uma cura pro bagulho que é uma... Eu te dou uma picadinha aqui com a agulha e você desmaia e cai, é isso aí. Vira todo um boneco de massa de Power Ranger. O nego vai dando picada nos outros, um bando de... O bom e velho Deus Ex Machina, pô. Alguém descobriu uma forma de foder um vilão. Roteiro. É mega escroto o jeito que eles fodem o cara. Aí o embate dele com o Oliver Queen, eu achei que fosse um negócio maneiro pra caralho, na luta sem graça, escrota. Então, tipo, as lutas que ele teve antes, que ele enfiou a porrada no Era, foram muito melhores. Mas sabe por que a luta foi ruim, né? Do Exterminador com o Batman? Ah, já estraguei a piada, cara. Tudo. Ah, deixa pra lá, continua. Aí, como se não bastasse ter emprestado uma porrada de vilões do Batman, na próxima temporada é Ra's al Ghul. Sim, teve o bagulho da Thalia, não é a Thalia, é uma outra filha que era, eu acho que era. Essa porra aí que era pra. Eu acho que era pra ser a Thalia até hoje, mas foda-se. Que é maneiro, coisa e tal, o nego dá umas pitadas do Ra's al Ghul. O universo DC tá bem pintado, né? Tanto nele quanto no Flash. Só que nenhum dos dois, não é o Oliver Queen que tá ali no seriado do Arrow e não é o Barry Allen que tá no seriado do Flash. É meio escroto isso. Mas, cara, tu ainda nem viu o episódio do Flash e já tá falando mal, cara. Eu vi o piloto. Ah, tá. Deixa pra lá, então. Eu vi o piloto. Obrigado. Realmente é ruim, né, cara? Não, tipo, tem potencial, coisa e tal, mas eu sei que nego vai dar a mesma pegada que deram pro Arrow, então não... Que o Arrow tinha tudo aquilo lá, não vai ter ninguém com superpoderes, não sei o quê, vai ser um negócio mais... Pé no chão. Aí a primeira temporada acabou. Vai ser uma série no Nolan verso. A primeira temporada acabou legal. Aí na segunda temporada aparecia um cara que ele tinha um nível assim, super humano, mas não era nada muito bizarro, que era o Deathstroke, então tava maneirinho. Aí começou a virar um bagulho. Não, eu vou fazer um exército dessa porra e foda-se, dá pra fazer mais um monte de cara igual a mim. E virou Power Rangers, literalmente, o final da temporada. É porque, Nicola. Você assistiu o Constantine? Assisti. O que você achou? É uma das poucas coisas que não dá pra falar muita coisa. Tipo, o ator é um cara. É um cara que, tipo, visualmente ele parece o Constantine. Parece pra caralho. Tem mais ou menos o clima certo, mas é esquisito. Eu vi em algum lugar alguém falando. O problema é que ele é um sujo organizado, é uma bagunça limpa. Ele não passa que nada daquilo seja real. Tipo, tem uma cena que a cena é maneira pra caralho, que é uma mulher que tá possuída por um demônio, ela tá escrevendo alguma coisa na parede com sangue e tá. A sala do manicômio tá toda revirada, mas a sala tá milimetricamente revirada. É bizarro. Tipo assim, as cadeiras estão reviradas. É o comecinho, é a primeira cena. A sala não foi revirada, ela foi, na verdade, arrumada pra parecer revirada. Sim, aí tipo, tem aquele bagulho do Constantine, o bagulho explode, cai terra em cima dele, não sei o que, a roupa dele tá branca o tempo inteiro. É um negócio assim bizarro. Ele usa Omo, cara. Com shield, né? Ele usa Omo com Core Shield em volta, porque não pega sujeira. A roupa dele não despenteia, é bizarro. Mas tem algum potencial. E o legal dessas séries da DC, que aqui nem a Agents of Shield, é que eles estão colocando muito easter egg no seriado. Então é um negócio que eu, pelo menos, gosto pra caramba, tipo, eu vivo falando da cena que a Arlequina apareceu no Arrow, que ela aparece de costas, tem cara, uma... Cara, é muito engraçada, ela tem uma frase só, mas é engraçado pra caralho no contexto da cena. Sim, foi a melhor aparição, assim, acho que desses seriados verdes recentes até hoje, pra mim, foi essa da Arlequina. Assim, ela rouba a cena, assim, sem aparecer. Ela aparece de costas, só, você só vê a unha dela pintada de preto e ela sacaneando, falando que é terapeuta de casal, porque ela era terapeuta em Arca, porque não sabe, bababá, bababá. E isso é maneiro pra caralho. Tipo, por exemplo, no seriado Constantine aparece o elmo do Doutor Destino. Aparecem mais algumas outras coisas. Tipo naquela sala de Asgard no filme do Thor. Tem uma casa lá onde tem essas coisas todas. E parece potencial. O que eu achei legal, primeiro que esse suposto vazamento do piloto, que não é vazamento porra nenhuma, né? Eles liberaram principalmente. Me engana que eu gosto, vazamento, assim, né, cara? É, me engana que eu gosto, né? Tipo, assim, eu achei legal porque, assim, depois que vazou esse piloto, a galera assistiu, meteu o pau, e eu não achei tão ruim igual eu esperava que fosse, mas ainda assim é muito ruim. Assisti, eu fiz um post, caralho. Eu resenhei. Eu tô sem computador, cara. É. Porra, tá, bom, tem, faz tempo isso. É, 2 anos, uma coisa assim. Aí, assim, aí, cara, é, todas as notícias que saíram um mês depois que esse episódio vazou, parece que a produtora tem mostrado boa vontade, sabe? Cortaram aquela menina que não tem nada a ver. É, ah, cortaram? Uma coisa aquela... que eu achei um mime... da promessa, aquela cortaram, que tinha aquela... com o pai dela? Ah, a Badia lá não vai ter mais. Não tinha nada a ver com o Constantino aquilo lá, né, cara? Não, é uma mas sidekick aquela... idiota que arrumaram pra ele e não, já cortaram ela fora. Vão colocar... Fala. Ô, Sorg, é que ela ali, no contexto do seriado, eu entendi. Ela é a âncora com o público, que é pra poder explicar o que tá acontecendo pro pessoal que é idiota, sério. Não, primeiro, aquela menina serviu pra fazer ligação com o filme do Keanu Reeves, porque ela é a cara da Rachel Vaz, igualzinha. Então, assim, colocaram a menina lá pra ser, mas é exatamente isso também, pra ser o sidekick, pra ter ligação com o público. É americana, que a lei, que não sabe... Né? Que não, é, americana que não sabe porra nenhuma de magia, então toda hora o Constantino vai ter que ficar parando explicando, olha, isso aqui é um sangue do demônio que a gente vai colocar aqui, não sei o que, mistura com ovo, aqui, bate... Filha, isso aqui é, meia sangue hora, do, é tá? O sangue do Nerval, minha filha. Aí, sim, já cortaram essa menina. É, vão colocar... Eles vão acentuar mais a série no aspecto sobrenatural do universo DC, que eu já achei legal também. O cara tem boa vontade, o ator tem boa vontade, você vê que ele é esforçado, assim, apesar dele ser muito canastra, sabe? Você vê que ele tá exagerando naquilo que falaram. Eu acho que pegaram o cara e falaram assim, olha, já leu Constantino? Não. Então é o seguinte, o cara é um babaca, filha da puta, traiçoeiro, falso, egocêntrico, que não se preocupa com ninguém. E faz isso, só que assim, faz isso moderado porque é pro público, porque é TV aberta, entendeu? Ah, saquei. Então não xinga, é, seja um escroto, mas seja um escroto legal. Então não, ele ficou nesse meio tempo. Tá. É, ficou nessa, sabe? Uma dúvida que eu fiquei, ele não fuma no seriado? Não, ele aparece na última cena no bar, apagando o cigarro, mas ele não mostra ele fumando. É. Que por sinal, cara, eu achei uma babaquice nele ficar de mimimi, porque ele não fuma, não, essa série é uma merda, porque ele não vai mostrar ele fumando. Cara, foda-se. Isso é o menor dos problemas dele, sabe? Eu quero ver ele colocando. Transformando água benta em cerveja e dando pro Lúcifer beber. E depois colocar assim, água benta, sacou? Eu quero ver isso. Não quero ver ele fumando. Dando, apaga a vela com o bucho do bicho sede. É, cara, eu quero ver isso, sabe? Eu não quero ver ele acendendo um Silk Cult lá e, pô... Ah, mas outro isso a gente Silk não vai ver também, né, cara? Porque ele tá bem puxado pros 952, né? Ah, sei lá, cara. Eu vou continuar, eu vou assistir Gotham. Não sei, não me pergunte por quê, mas eu tô curioso pra ver Gotham. Eu vou continuar assistindo Constantine, mas... Eu com certeza vou ver Constantine, tipo... cara. Ô, amor, vazou faz tempo, cara. Não, tá, eu sei, é que como vazou, pra mim esse vazou é tipo aqueles Wolverine que não tinha efeito especial nenhum. Aí eu não quis olhar, cara, pra ver o negócio, não, sabe? Não, fechadinho, não, tá direitinho. O seriado tá prontinho, ah, é? O seriado tá belezinho. De repente eu baixo pra... Fala, alguma coisa mais pra série, alguma coisa, não? Eu ia falar do Ace of Shield. Então vai, rapidão. Segunda... A gente... É, o Ace of Shield, tipo, começou uma bela da porcaria, ficou uma bela porcaria até os 49 do segundo tempo. Aí teve aquela reviravolta do filme do Capitão América, com o negócio da Hydra, e o nego fez um bagulho que eu achei que o nego não fosse ter colhão pra fazer, que era transformar um dos caras que era um dos mocinhos, um dos principais heróis da série, num vilão. E ele vira o vilão, fode todo mundo, bababá, ele acaba, ele praticamente afunda as Shield junto com a Hydra. E a segunda temporada promete, porque parece que eles vão virar tipo aquela Shield secreta do Nick Fury. Porque a Shield acabou, o Nick Fury foi dado como morto, mas eles já sabem que o Nick Fury tá vivo, que nem no filme do Capitão América. Ele aparece no final, no último capítulo. Eles assistiram o filme, né? Quem é esse cara, hein? Ah, você não sabe quem eu sou, é? E a... Dadá, cala a boca que eu não te introduzi ainda, Dadá. Ai. E essa segunda, parece que a segunda temporada eles vão estar agindo sem o suporte do governo todo, que antigamente eles tinham todo o suporte, o protocolo pra seguir, era um negócio até meio chato pra caralho, que às vezes dava pra eles cortarem um bagulho em 30, dava pra fazer uma ação muito mais rápida e eles não podiam, tinham que esperar autorização, um monte de coisa. E o negócio foi explicado. Explicaram por que lá do agente Coulson, que ele tá vivo? Sim. Explicaram. É um projeto especial. Que é a parada? Seria um projeto especial da SHIELD pra ressuscitar um Vingador se ele morresse. Aí eu usava ele no foi o cobaia. Ele foi a cobaia. Embora ele não quisesse ser a cobaia. Ele deixou claro que não queria fazer porque tinha efeitos colaterais terríveis, que não explicou direito. Parece que a pessoa enlouquece depois que é ressuscitada. E ele deixou uma gravação pra ele mesmo explicando que foi ele que não queria que fizessem o negócio, e o Fury fez meio que a Bangu. Não explicou ainda direito o porquê. E pelo que é explicado, pelo que é mostrado, principalmente depois de Guardiões da Galáxia, que eles usaram como base pra isso o sangue de Kree. É legal, cara. O legal desse universo Marvel que tá ficando amarradinho, né? Tanto com a série quanto com os filmes. É, tá. Eles estão conseguindo fazer pelo menos uma cronologia. Estão obedecendo o universo cinematográfico. Estão fazendo tudo de acordo com o que acontece nos filmes. Tanto que na série apareceu a Sif, teve menção ao Loki, teve menção ao Thor nesse episódio. Apareceu a Maria Hill, no capítulo que ela apareceu. Apareceu ela falando no telefone, ela tava falando com a Pepper. Ela falava, Pepper, espera um pouquinho que eu tô resolvendo um problema aqui. Ou seja, mesmo que não apareça com os personagens principais, como que é muito fanboy da série falando, ah, porque a série é uma merda, porque tem 15 capítulos e não apareceu um Homem de Ferro nenhum deles. Não vai aparecer. Porque se aparecer o Robert Downey Jr. ali, acaba com um orçamento de 20 temporadas da série. Não, o cachê dele é monstruoso, cara, esquece. Então vai, galera, chega, beleza? Chega do Nicola, chega de série. É, pessoal, já os nossos ouvintes já ouviram que o Dadá chegou atrasado, quer dizer, ele chegou adiantado, não apareceu ninguém, depois ele foi embora e voltou. Dadá, dá boa noite pra todo mundo. Boa noite, tudo bem com vocês aí na mesa? Tava com saudade de vocês, faz tempo que eu não participo de podcast. Ou boa tarde também, não sei. Então, Dadá. É, ou não. É. Dadá, a gente, por falta de tema de novo, a gente tá fazendo BDR Recomenda. Então o senhor agora vai falar o que, que o senhor tem lido, ouvido, assistido ou alguma coisa de interessante. Jogado, pode ser? Pode. É, já falaram de Destiny, não? Não, fala. Dá seu viado. Você devia ter comprado mídia física pra me emprestar depois. Não, cara, é muito caro mídia física. É. Seguinte, cara, Destiny. Cara, que jogo foda, assim. Ele é. Vocês ouviram falar que foi gastado 500 milhões, sei lá quanto, necessariamente. É, eles estão fazendo essa porra desse jogo desde 2007, né, eu acho. Sim, 2005, sim. Sei lá. É, mas eu acho, sei lá, eu acho que ele é tipo o Outing Dogs. Do Halo. É, eu acho que é tipo o Outing Dogs, assim, sabe? Falaram, mas acho que era mais marketing, sei lá. É, jogão lindo, ele é lindo, tá? O que acontece? É, a humanidade foi pro saco, tá? É, como que ela foi pro saco? Ela resolveu ir procurar a vida em outros lugares e habitar outros planetas, né? Isso realmente aconteceu, eles conseguiram fazer isso. Só que tem um negócio lá que eles chamam de... Líquido caipinto. Não, é mais ou menos isso. Eles chamam... São as trevas, né? A escuridão. Conseguiu tomar grande parte ali. Então, muita gente morreu. Sobrou só uma colônia ali na Terra, né? Na antiga Rússia, né? Que eles dão o nome de Cosmódromo. Então é o seguinte, você tem que destruir esse mal. Então a missão é, você é um patrulheiro que foi revivido, você vai pro Cosmódromo e lá eles te dão as instruções, você vira um guerreiro e tem que acabar com as trevas, tá? Assim, o jogo é muito bom, é curtinho, tem uma história muito curta. Mas... Não, peraí, Dada, explica um pouco melhor como é que é, que é essas trevas, é o que? É força sobrenatural? É alienígena? O que que é? É o seguinte, é como se fosse uma... Como é que eu vou explicar monstro, isso? Monstro? O que que é? Isso. Ele não é uma força alienígena, tá? Ele não é bem explicado isso, ele não é uma força alienígena. Fisicamente, ele... Aliás, fisicamente não, né? Acho que como é que fala uma coisa gasosa? Gasosamente. Gasosaficamente. Gasosamente. É, né? Ele parece uma nuvem, assim, né? Quando você realmente... No jogo... Fala. É o Galactus e o Quarteto Fantástico. Isso, muito bem. É, eu queria perguntar, existe magia no jogo ou é só tecnologia? É isso que eu queria. Não, eu tô tentando te perguntar. Não, ele não é magia. Tem a feiticeira no bagulho. É feitiçaria. Tem, sim. Sim. Tanto é que é o seguinte, uma das raças que você pode escolher é arcano. Você tem o titã, tem o caçador e tem o arcano, né? O arcano é o cara que usa as magias, né? Mas eu não joguei com arcano ainda, mas eu usei muito pouco arcano, mas tem muita magia, assim. Embora grande parte dela seja tecnologia. Maior parte dos inimigos que você encontra são metade robô, tá? A maioria são demônios robôs, vamos dizer assim. Caralho. Você tem algumas ajudas e tal. Como eu falei, né? Essa treva, essa porra aí, esse do demônio, Satanás? Diabo. O diabo, ele... Capiroto. Ele é uma... Filho. ele é uma forma gasosa, né? Só que assim... Cara, como é que você dá tiro numa nuvem, então? Então, o que você faz? Você esgota que a energia dela. Se for magia, fumar ela todinha. Esgota a energia dela. Você dá uma volta na quadra, né? Cansadona. Faz ela correr. Aí tu suga ela com o aspirador do Ghostbusters lá. Você tira, é só tirar da tomada, né? Então, assim, mas o jogo, ele, a parte da história, que é muito legal, é muito curta, mas ele não se foca nisso. Assim. Depois da história, você tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, cara, pra você ter uma ideia, você sobe de level. É um jogo de mundo aberto, então, é isso? Sim. Embora você tenha aqui do ponto A ao ponto B. Só que, assim, dentro de um mapa, você tem várias missões. Tem várias quests pra fazer. Pra você ganhar algumas medalhas, você tem que fazer tantas quests. Você tem que matar tantos caras de forma A, B e C. Você tem que voltar na Terra ou voltar na Lua, em Marte, em Vênus e patrulhar uma região. Pra você ter uma ideia, você sobe de level com experiência até o level 20, tá? Dali para. Você só vai conseguir subir de level upando a sua armadura com pontos de luz. E aí é que eu... Por isso que eu falei de Destiny. Por isso que o Dadá gostou de luz, cara. Entendeu? Você, então você... Dadá se identificou com essa parte. Me identifiquei, cara. Dadá botou o jogo no videogame e já veio com cheat code. Dadá está jogando 1000 pontos de luz. Ou seja, vamos fazer uma edição especial da Destiny. Da Destiny. Dadá Edition. Light Edition. Caralho, gostei disso. Dadá. Diga. Eu fiquei bem curioso pra jogar, tal, tá? Ouvi umas resenhas, assim, o pessoal falando bem, não sei o que lá. Mas um negócio que me emputece pra caralho, assim, é que tipo, todos os jogos hoje são voltados pra multiplayer, sabe? Pois é, Aí eu li lá uma resenha lá no All Jogos. Ah, a parte de campanha é legal, não sei o que lá. Só que ela é rápida. 2 horas e meia de campanha. É. Agora o multiplayer é foda, porque o multiplayer você tem não sei quantas categorias, você pode fazer isso, fazer aquilo. Mas caralho, eu não quero jogar multiplayer, sabe? Eu não gosto de multiplayer, eu não quero jogar com um maluco americano de 13 anos que fica 23 horas por dia jogando isso, sabe? Americano? Aí você entra pra jogar, qualquer um, o cara. O perigo tu sabe onde é que tá, o perigo tá lá no Oriente, cara. Não, o perigo é os brasileiros, né? Porque todo mundo falou que jogar online, jogar multiplayer... É uma merda, né? Só ruer, né? Só ruer. Eu mandei as fotos pra vocês, eu não sei se eu mandei. Cara, tipo, você vai jogar com um moleque desse assim, você, beleza, entra na partida, pum, headshot, sabe? Mas então, só que é o seguinte, pum, headshot. É o que eu te falei, cara. Realmente, se você não gosta de jogo online, você não vai curtir. Porém, ele, como você leu lá na resenha, ele tem várias opções de multiplayer, tá? O modo história dele é multiplayer, saca? Só que é o seguinte, você tem uma missão pra fazer, tá? Você tem que invadir um planeta ali e tomar eles chamam de colmeia, né? Você tem que tomar a colmeia. Então, você pode entrar ali sozinho ou entrar com mais 2 caras online, tá? Você tem que fazer aquela missão. Ou então você pode jogar o PVP, rouba a bandeira, pode fazer... O jogo todo tu pode fazer ele cooperativo, então, é isso? Pode. Ah, isso é legal, cara. Tipo aquele que o... Aquele que o Inferno quase teve um ataque epilético, aquele, como é que é o nome? Borderlands. Semelhante a Borderlands, então. Isso mesmo, dá pra fazer. Isso é muito legal. Você tem quest... Eu lembrei do Inferno mandando e-mail passando mal. Fala. Tem quest que agora com... Eles estão saindo umas coisas novas e tal. Então, semanalmente, tem quest diferente. Tem uma quest lá, cara, que eu ainda não fiz, porque é level 26, e eu tô no level 23, você, a sua equipe tem 6 caras pra fazer aquela quest. Cara, são 6 caras. É muita gente. Aquela porra vai ser muito difícil. Tem mestre, que eu fico jogando com a molecada aqui, tem mestre que eu, só no mestre, não a fase toda, só no mestre a gente leva 40 minutos pra matar ele. Caralho, cara. Mestre. Entendeu? Então assim... Então, é, boss, mestre. É mestre. Então assim, cara... Vida social que é bom nada. Chefão. É, chefão. O... Chefão. Pra você passar ali... Mestre, sangue... Pra você passar ali, cara, você vai precisar de estratégia, sim. Tanto é que assim, é, quando você chega ali no boss, né, tem várias muretinhas pra você ficar, entendeu? Uhum. Porra, eu tava jogando com os moleques agora há pouco aqui, hora que por isso que eu demorei pra chegar, eu tava tentando matar um mestre lá, fazer uma missão. No meio da missão, você tá jogando lá, matou um cara, tá? Você assim, ah, beleza, matou, que esse era o boss. Não, é só a metade da missão. Você tem mais meia hora de jogo ali pra enfrentar um outro fodão, que vai ser pior que aquele. Só que é o seguinte, até você chegar nesse cara, do nada aparece uma missão extra, chama missão pública, que você, se você der um tiro no inimigo ali, você entrou na quest, irmão. Aí você vai ganhar com experiência. Só que assim, você tem a sua equipe de 3 caras. Dentro desse mapa, tem mais outra equipe de 3 caras. Então vocês se encontram o tempo inteiro. E, então ficam os 6 caras ali entrando nessa quest pública. Cara, é uma zona, assim. Mas é muito divertido, é muito foda, assim. Ah, isso é legal, cara. Assim, primeiro que tipo, é legal que um jogo difícil hoje, porque a maioria de jogo hoje, assim, você vai pegar, principalmente FPS, é muito fácil. Vida infinita. Porque essa molecada só quer ficar dando tiro, sabe? Exatamente. É vida infinita, é bala infinita. Então não tem jogo que você tem que ficar ponderando bala, munição, ficar escondendo atrás de mureta, essas coisas. Uhum. E essa parada de você tá jogando e às vezes entrar um cara online pra jogar com você também é massa. Sim. Eu não gosto de jogar online quando você vai jogar com um cara, é isso que eu falei, sabe? Com um moleque cara, que fica, né, o dia inteiro jogando, é, com outro cara que fica o dia inteiro jogando e, tipo, te dá um headshot a 15 km de distância. Então, nesse jogo, um saco, cara, esse moleque tem que ficar do seu lado, cara. Olha, eu tava jogando com 2 moleques agora, um tem 14, outro tem 18. Então é o seguinte, os dois vão pra cima, tá ligado? E eu não, eu fico lá, eu fico de longe, cara. Porque eu fico só pra pegar o loot, só pra ti, né? Ele fica esperando eles morrer pra pegar as armas, né, dos caras. Vai na frente, guri, vai na frente. Não dá, não dá, isso não dá, isso não dá. Se eles matam alguém, o item que aparece pra eles não vai aparecer pra mim. Se eu mato um cara, o item que aparece pra mim não aparece pra eles. Então, cada um pega o seu equipamento. Ah, tem o loot pessoal, então. Isso é foda, isso é bom. Exatamente. Não, isso não é legal, cara. É roubar, ninjar todo mundo, cara. Não, isso aí evita a mortandade. Brasileiro, eu sou filho da puta, eu roubo mesmo. Ah, beleza, beleza. Dada, beleza. Senão a gente vai ficar a noite inteira falando de jogo. Vamos... Mas é bem foda, cara. Eu recomendo. É fodão, muito divertido. E tu, Sorry, o que tá lendo? O que tá jogando? O que tu tá. Enfim. Ah, eu recomendo, cara, Frolic. Fralda Mônica, eu recomendo. É, então, eu recomendo o Pampers Verde, que dura a noite inteira. O moleque não acorda tudo mijado. Então, cara, semana passada eu tava. O moleque tava dormindo, a patroa tava assistindo sei lá o quê. E aí eu peguei pra ler East of West, que é do Jonathan Hickman, que sai pela Image, que eu lido os 3 primeiros volumes. E aí eu peguei acho que um sábado à noite, e aí eu li até o 11 ou 12, eu acho. E, cara, assim, eu gosto demais do Jonathan Hickman, curto pra caramba o trabalho que ele faz nos Vingadores, eu acho uma viagem muito nóia, mas muito legal, massa velho do bem, assim. E aí eu fui atrás dos outros trabalhos dele e eu descobri o East of West, que ele publica na Image. E, cara, é uma parada muito legal, é muito maneira. É um western pós-apocalíptico, meio distópico, assim, cara. É um samba do crioulo doido muito foda, assim. É muito legal, é uma zona, cara, mas é muito bem construído, assim. Basicamente, depois da Guerra Civil Americana, os Estados Unidos, eles se remoldaram em 7 grandes nações. Dentro dessas 7 grandes nações, cada um tem um representante que faz parte de um grupo que chama os Escolhidos. E esses Escolhidos, eles estão maquinando o fim do mundo, o apocalipse. Então eles convocam os Cavaleiros do Apocalipse Só que quando os cavaleiros voltam, eles descobrem que a morte não veio. Veio a peste, a guerra e a fome. A morte não, ela sumiu. Aí quando, conforme você vai lendo, você descobre que a morte, ela continuou vagando pelo mundo. Ela se apaixonou por a filha de um dos líderes, que é uma guerreira. Eles tiveram um filho e tal. E cara, assim, é um negócio muito bem feito. É nítido o trabalho de pesquisa histórica que Jonathan Hickman fez para escrever essa série, porque assim, tem umas paradas da cultura americana, assim, desde a Guerra Civil. Ele reescreve a história dos Estados Unidos, da Guerra Civil até 2064, que é quando se passa a série. Foda. É um trabalho assim, histórico muito ficção foda histórica muito foda, os desenhos, né, cara? Cara, e assim, ele mistura história real americana com ficção e com tema bíblico, porque envolve Apocalipse, o fim do mundo, o bíblico, os quatro cavaleiros do Apocalipse. E cara, é uma salada, mas é muito bem feita, é muito bem construído. Eu tô preparando uma mega resenha pra lançar essa semana no BDE, quer dizer, quando esse podcast sair, já vai ter saído a resenha, enfim. É uma parada muito bem feita, os desenhos são muito legais, as cores são lindas, assim. O que ele faz com os personagens, ele transforma os personagens. A morte, ele é um cowboy. Basicamente, ele é um cowboy. Ele anda num cavalo mecânico muito bizarro, assim, legal pra caramba. De chapéu, bota e revólver na cintura, sabe? Ele chega num bar e coloca a arma na cara do barman, assim, igual um filme do Clint Eastwood. Então, é muito foda, cara. Ele anda com dois companheiros Apache, a Corvo e o Lobo, que são uns personagens muito bizarros, assim, mas são legais pra caramba. Conforme você vai lendo, você vai descobrindo as ligações entre as nações, um cara que era filho do outro, que aí foi renegado, e um bebê que, o cara hoje que é um líder lá, que era um bebê, que no meio de um monte de corpo na guerra lá, ficou só um bebê sozinho, esse cara foi criado por uma outra parada lá muito louca. Cara, eu recomendo demais, assim. É uma pena que não tem em papel, um encadernado bonitão, então tem que ler comprado na Comixology, mas é uma parada legal pra caramba. O East of West, do Jonathan Hickman, pela Image, assim, leia, que é foda, é do caralho. Você falou do a morte se casa, se apaixona pela filha de um líder. Lembrei de um filme, o Encontro Marcado, com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins. Pelo amor de Deus. Ah, só. Esse filme é legal, cara. Eu gosto pra caramba do filme. Eu assisti recentemente, aí eu lembrei dessa parada. É bem legal, cara. A morte do East of West é do caralho, cara. Não tem como você ler e falar, porra, que todo personagem de, todo de foda, branco, cara. Né? Também a caracterização dele. Sim, é legal, né? Ele é muito legal, dele, né, cara? Ele é cabeludo, com a roupa toda branca, o cabelo branco, o chapéu. Ele é uma mistura de Skinner Suit com o Santo dos Assassinos, Elias, cara. E com o Eli Snow, pode crer. É muito cara, foda, cara. Não é curioso só indicar uma HQ da Image, que, cara, a Image é a melhor editora de quadrinhos dos últimos, sei lá, cara, 5 anos ou mais? Cara, o último capítulo de Invincible que eu li, eu falei, a Image é melhor do que a Marvel, que é desse tempo. Cara, a Image é foda. Saga, eu sou apaixonado em Saga, não sei se vocês leem, mas Tô esperando sair aqui pra ler, cara. Saga é do caralho, cara. Eu adoro aqueles personagens. Assim, é tipo, eu considero a minha novelinha, sabe? Porque eu leio e fico, ah, meu Deus, que foda, assim. Cara, não tem como você não se apaixonar pela Lana, cara. A Lana é um personagem muito foda. O bebezinho deles é lindo. O Marco é um bundão do caralho, mas ele é legal, sabe? Os desenhos são lindos, aquela Fiona Staples mata pau, cara. As cores são maravilhosas, Saga é foda, East of West é foda, e Image tá matando a pau, cara. Tá dando um show em Marvel e DC. Crianças, e Dark... presente pra vocês. Até edição 14. Tá. A gente não vai pôr no post aqui, a gente não pode. Sim, não quer pagar mais um processo. Dá problema se a gente põe isso daí. Eu já comprei também. Eu tenho. Só falta ler o 14, que eu ainda não li. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Mas beleza, galera, vamos ser mais sucinto, vamos pra uma rodada mais rápida, assim, recomendo uma parada maneira, e senão a gente se estendeu demais a primeira. Bom, vai, cara, clássicos são clássicos, eu nunca tinha lido, sempre esperei para ler o gibi na minha mão, porque caralho, fugiu a palavra, o scan de gibi antigo, pra mim não funciona, eu acho horrível. E eu li recentemente Hábitos Perigosos, pela Panini. Nunca tinha lido. Puta foda. Que muito bom, só. Pariu. Tá? Só isso que eu tenho a dizer, cara. Constantine é um personagem desgraçado, tá? Tu fica com raiva dele, tá? Personagem filha da puta. Gartienes na melhor fase de todas. Gartienes destruindo, assim. Os desenhos são escrotos, mas... não atrapalha a história, assim, a história é muito boa, tá? Um negócio que eu achei legal, as cores do gibi, ela vai de um tom frio, preto e branco, aí uma cena mais amena fica meio coloridinho, aí depois volta pra aquele tom pesado, aquele tom escuro, um tom pastel, sujo, né? Monocromático, sabe? Né? Isso, cara, sabe? Aquele tom sujo, aquele negócio, tipo, tu não, assim, tu te diverte, mas ao mesmo tempo, tu quando tu termina de ler, sabe? Tipo, tu quer ler uma coisa colorida depois que tu lê aquilo, cara, assim, Cara, deixa eu vou citar o Dadá, cara. O Dadá uma vez falou que ele tava lendo a Hábito Perigosa e ele parou, que ele começou a se sentir mal. Tu te sente mal, cara, lendo. Tu te sente muito pesado. Realmente, é muito pesado. Cara, é muito perturbador aquilo, cara. Não é um negócio que você lê e você fala, pô, que maneiro. Você, tipo, você lê e você fica meio... Cara. Acho que é meio que nem usa drogas, assim. O Magin pode falar pra gente melhor como é que é... essa sensação. Cara, é uma sensação... Depois que tu digere aquilo, tu vê que, pô, muito foda, hein? Mas quando tu tá lendo, é tipo levar um soco no estômago, assim, sabe, cara? Tu não... É meio incômodo, assim, quando tu tá lendo aquilo, cara, assim, sabe? Mas, assim, depois que tu termina, cara, isso é muito legal, cara. Hábitos Perigosos, Garcienes, fala pra caralho. Comprem que vale a pena. Comprei o volume 2, que saiu agora, do Infernal, volume 2. Tô ansiosão pra ler. Essas capas são muito legais, assim, então espero. Eles melhoraram o papel, né? Que o papel do Hellblazer Origins era um lixo, aquele jornalzão podre. Cara, botar aquele papel jornalzão pra essa tiragem aí do Garcienes, que é uma das melhores fases do personagem, é sacanagem, né, cara? Bom, se bem que fizeram isso com o Jimmy Delano também, né? Que também é. Enfim. Cara, leia um Hábitos Perigosos, ouvintes. É sensacional, cara. Pode comer assim. Quero ler. Quem é esse cara aí? Quero ler Constantine. Começar a ler Constantine. Cara, pode começar a ler. Eu não li, nunca li quase nada de Constantine. E assim, dá pra ler Hábitos Perigosos de boa, cara. Vai firme que é sensacional. Foda. Eu nunca. E tu? Cara, eu vou voltar muito, muito, muito no tempo. Eu vou recomendar Super-Homem Clássico do Joe Shuster. Do Jerry Siegel. Não tem em português, só tem em inglês. São 4 livros chamados The Sunday Comic Strips, onde você tem a coletânea de 1939 até 1943 das tirinhas do Super-Homem que eram publicadas nos jornais. E se você acha que o Super-Homem do Zack Snyder é um filho da puta porque ele pegou o caminhão do caminhoneiro e fez aquela sacanagem, porque ele simplesmente roubou a roupinha no varal e quebrou o pescoço do Zod, tá enganado, porque o Super-Homem original era um troll dos trolls. Ele fazia cada sacanagem que você falava, esse cara não é o Super-Homem. Super-Homem era um babaca e o Kal-El é o Super Pira, né? Só pra ter ideia, tem um lance que tem um bebê num prédio e o bebê cai do prédio. Ele vai lá, nem voando, ele vai planando com a capa dele. Ele plana com a capa, pega o bebê. Por que não, né? Ele pega o bebê. Por que não planar, né? Se eu posso. E devolve pra mãe da criança. Aí a mãe lá, toda, meu bebê, muito obrigado, Super-Homem, não sei como agradecer. Eu sou ele. Tem um jeito de você me agradecer. Nunca mais deixa a criança sozinha, sua débil mental. Ele é muito troll. Cara, é super moral, cara. Tem que ser assim, cara. Tem uma história que ele conhece um cara chamado Watson. Que é igualzinho a ele, tipo, a mesma feição física, só que o cara é um loser. apanha de todo mundo, ele toma surra da senhoria da casa onde ele paga o aluguel. Senhoria. O cara é um loser. Aí ele, o super-homem encontra ele porque ele tava sendo perseguido por uns gangsters. Aí, ó, não é o seguinte, você vai ficar escondido num lugar e vou me fazer passar por você. E ele começa a, digamos assim, a ser o troll da vida do cara. Porque o cara, ele vai dormir no dia seguinte. Ele, vamos ver como é acordar na pele de Watson, não sei o quê. No dia seguinte, o despertador do cara começa a tocar. Ele dá um super sopro e destrói o despertador. A mulher bate na porta. Acorda, tá na hora de acordar. Ele levanta, bota o livro na cara da mulher. Eu vou acordar a hora que eu quiser e você não tem nada a ver com isso. Só faltou o sua piranha do Pelé, né? Ele vai pro trabalho, ele pega o cara que era o bully do trabalho, cobre o cara de porrada. Ele beija a filha do chefe, na frente do chefe e fala, quero um aumento. Tipo, procure isso. Sunday Comic Strips do Joe Shuster e do Jerry Siegel. Também conhecido como Superman Babaca. Todas as edições do Superman, e você vão ver o quanto o Superman do Zack Snyder é um santo comparado ao Superman original. Cara, será que o Super, nosso ex-redator, já leu isso, cara? Ele vai deitar e chorar em posição fetal. Imagine. Tá fumando aí de novo, né? Tá calado? Nada. Não, tô comendo. E aí, bateu larica. Outra recomendação. Eu recomendo esse frango enrolado com bacon que eu tô comendo, que tá uma delícia. Cara, medalhão é foda. Nossa senhora. Bom, eu ia recomendar Crossed, mas eu já recomendei da outra vez, então deixa quieto. Vocês me chamam de doente, eu vi vocês falando no podcast que eu não estava, que Crossed é coisa pra gente que tem problemas, e Crossed é um negócio muito bom. Ainda, já que vai ter um capítulo que vai ser roteirizado pelo Alan Moore, né? Um capítulo não, né? 10 edições. 10 edições? Puta que pariu. Cara, eu não julgo, tá, cara? Mas assim, ó, Crossed não é uma coisa que dá pra tu ler sempre, cara. Porque tu fica meio perturbado quando tu lê aquilo, cara. Eu só li aquilo uma única vez pra resenhar pro site naquela primeira versão e eu nunca mais eu li. Eu não quero mais ler aquela merda. Eu queria saber, sério, qual é o problema? A gente tem que pegar esse menino, Garcênio. A gente tem que, sabe... Esse menino. Botar ele num canto, assim, pegar, sabe, tipo, fazer aquela intervenção, né, com a família dele. Qual é o teu problema, cara? Intervenção tipo How I Met Your Mother? Ó, três palavras que definem os problemas do Garcênio. Cara de cu, cruz credo, salsicha da mão. Três personagens que definem tudo de ruim dele. Ai, cara, o Garcênio, cara. Eu queria saber. O Garth Ennis, pra mim, ele tá seguindo o mesmo mal do Warren Ellis, assim. Os dois estão numa vibe muito mal, muito ruim, assim. Bad trip, né? O trabalho dos dois. Cara, eu não sei, nego defende o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis, eu achei aquilo uma aposta, cara. Eu li o livro que ele lançou ano passado, retrasado. Começa bem, do meio pro fim, vai ladeira abaixo, assim, mas vertiginosamente. É muito, muito ruim, cara. Pra um cara que escreveu o Planetary, que eu acho um dos top 5, assim, de quadrinhos de todos os tempos pra mim, o Warren Ellis tá muito mal, o Garth Ennis tá muito mal, cara. Ele vem escrevendo umas coisas também que é, cara, horrível. Mas enfim, Nicola, manda. Vai! Não, bom, é que eu vou ficar de mimimi, não é isso, não. Recomendo o frango com bacon, então, vai. E aí, como é que faz? Recomendo frango robô, então. Não, tipo, eu recomendo que o pessoal jogue Ultra Street Fighter 4. É sério. Eu gosto pra caralho do jogo. A Capcom é a coisa mais... Ultra Street Fighter 4. A Capcom é a empresa mais safada da história do merchandising do videogame, do franchising, é isso aí. Mas o jogo é foda pra caralho. Eu consegui equilibrar certas coisas no jogo, que o jogo ficou assim... redondinho, é a versão definitiva do Street, até eles lançarem a próxima com mais dois personagens e te cobrarem mais $19 só pra ter dois caras. É o Senhor dos Anéis, né? Star Wars, Senhor dos Anéis, né? Vamos fazer um box pros idiota comprando. Fanboy. Fanboy ele. Você comprou Star Wars Legends, que saiu na banca? Comprei hoje, mas não li ainda. E fui otário, que eu vi as duas capas, a original e a versão metalizada, né? Aí comprou as duas. Não, quase. Vou dizer que eu tive que abrir as duas pra ver se era a mesma história. Aí depois disso, babaca da década de 90, lógico, comprei a versão metalizada, né? Aí eu cheguei em casa, eu paguei na banca, mas tudo bem, porque eu tinha pegado outro gibi e nem via a diferença, né? Eu cheguei em casa pra ver, cara, 13 reais aquela merda, cara, com capa metalizada. Se eu soubesse, tinha pegado outra com capa chinelona, cara. Ah, depois vocês leem, vocês me falam se vale a pena, que eu ia comprar, mas eu achei meio... achei a arte do Darth Vader. A arte do Darth Vader eu achei foda. Aquela arte daquela história que tem a Leia é do Carlos Danda, que é o mesmo cara que fez o arte design dos jogos do Batman, Arkham City e Arkham Asylum. Eu lembro do que você fez um artista enxuto desse cara. Uhum. Mas, Nicola, é só isso? O Ultra Street Fighter 4 é foda e boa. Bom, eu recomendo ele porque o sistema tá online dele pra jogar contra, assim, tá muito legal. Então você pode jogar com criancinhas de 14 anos que passa o dia inteiro jogando aquele modo surrar. E tá bem balanceado. O jogo tá bem honesto pra quem gosta, pra quem é fã de Street. Isso era pra ser rápido? Beleza. Dadá. Dadá, você. Eu posso fazer um não recomendo? Pode. Não, recomenda um, a gente fecha com não recomendo, rapidão. É que eu não pensei num recomendo. Você pode tudo. Beleza, eu vou falar o meu então. Então fala, aí depois eu falo o meu não recomendo, vai. Eu ia falar de Planetary, mas não vou ficar a noite inteira falando de Planetary, mas então... Merece um falar. Podcast Planetary só foda, pra ele, né, cara? É, merece, cara. Podia fazer, merece. Cara, que os leitores pediram, inclusive, a gente podia fazer um só do Planetary. Não, eles não pediram do Planetary, eles pediram de sagas, né, enfim. É, eu concordo, cara, eu li tudo, eu li os especiais, eu ouvi os Comic Pod Terra Zero de secando na série, é do caralho. Mas enfim, depois que o George R.R. Martin estourou com Game of Thrones, apareceu um monte de autores menores, né? Com várias sagas, sabe? Sorry. Fizeram um boicote no Sorry. Alô, alô. Foi engolido. Não fui eu. Eu nem sou o dono da chamada, nem posso fazer boicote nele. Não, ele caiu mesmo. Caralho, ele caiu no meio. Coitado, cara. Coitado, eu tava no mudo, por isso eu tô falando aqui de 190, tô com o motor de bordurado. Tá, vamos seguir no baile, então. Dadá, faça o seu não recomendo enquanto o nosso querido amigo Canino tenta retornar às profundezas da internet, vai. Vai! Então tá. Seguinte, cara. Cavaleiros do Zodíaco. Caralho. Embora eu tenha feito... Então. Tem um cara que... Tem um cara que falou... 5 minutos. Eu falei bem pra caralho do filme e ele vai falar o Renan recomenda. Um filho cara, da... mas eu vou te falar. Eu falei mó bem pra você também do filme. Ô, eu falei mó bem. Fala. Dadá. Tá só pra deixar claro. Ele começou assim. Eu vou recomendar um bagulho que, por incrível que pareça, foi o Dadá que me recomendou. Foi assim que ele começou. Caralho, vai tomar no cu, Dadá. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Porque é o seguinte, cara. Já que você abriu, eu vou terminar. Eu recomendei pro Nuco assistir o filme, né? Nem sei zoeira, né? Você recomendou de zoeira. Ah, vou recomendar pra esse trouxa não, gastar o dinheiro também, né? Porque a zoeira não tem limite, eu vou recomendar o filme aqui, ó. Não, mas então, aí é que tá, cara. Eu gostei do filme. Eu gostei do filme, entendeu? Ele tem um monte de ponta solta. Muita ponta solta, né, Nuco? Milhares de pontas soltas, assim. Mas ele é muito bonito, cara, sabe? Eu não esperava ver aquilo no cinema. Só que não é Cavaleiros do Zodíaco o filme aquilo ali. Fanboy. Entendeu? Não, mas assim, eu entendo, Nuco, que aquilo ali é uma adaptação, cara. E pra um filme de uma hora e meia tem que cortar milhões de partes. Sim, isso é verdade, cara. Agora, eu assisti Final Fantasy, cara. É, você viu um Final Fantasy do Zodíaco. Sim, um Final Fantasy do Zodíaco. Se vocês falassem pra mim, olha, você vai assistir Final Fantasy do Zodíaco. Eu ia falar, beleza. Tudo bem, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco, falaram que era Cavaleiros. O filme me falou assim, olha, em 3 minutos de filme. Eu falei isso na minha resenha. 3 minutos de filme. Aí, ó, tá vendo só? Você não falou que é uma bosta? E assim, é só uma bosta? Tá aí, eu tô te mostrando um filme fodão. Realmente, no começo do filme, assim, um filme foda. Mas o roteiro perde muito, cara. Ele se perde muito no roteiro. Cara, eu não vou falar que é bonito. Então, mas assim, eu não vou falar que gostei só porque eu achei ele bonito. Entendeu? E ele me cativou. Eu recomendo, assista. Mas ele eu não recomendo, cativou. Assista. Caralho. Mindfuck. Eu não... Peraí, Dadá. Tu tá... Você é, tá, cara, tá é isso, não cara. Recomendando o bagulho que você recomenda, é isso? Ah, exatamente. É exatamente. Tá, beleza. Leitores, já que o podcast tá acabando, eu retiro o que eu disse. Não aceitem uma recomendação do Dada. Eu vou explicar. Não. Por que isso? Porque é o seguinte, se você é muito fã de Cavaleiro Zodíaco e quer ver a parada toda, quer ser chato a ponto de saber, que mostrem exatamente o que você viu na série, não assista, cara. Você vai perder seu tempo. E vai começar a xingar o filme. Igual um monte de babaca que eu vi lá no cinema. Eu entrei no cinema e não tinha uma criança, cara. Entendeu? Mas tinham duas crianças, vai. O resto era tudo marmanjo. Que começou a passar as coisas na tela, o cara começou a achar ruim porque... Ah, não era assim, não é assim. Cara, você é um idiota. Entendeu? Você é um babaca. Não merece. Entendeu? Agora sim. Agora é o seguinte. Se você for de mente aberta e assistir e sabendo que aquilo ali é uma adaptação que não vai dar... Você não vai conseguir ver cento e poucos episódios dentro de uma hora e meia. Você não vai ver aquilo, cara. Entendeu? Se você for de cabeça aberta, assista. Você vai se divertir. Entendeu? Já tá uma experiência. Já tá errado por gostar de Cavaleiro do Zodíaco. Não. O senhor cala a sua boca, tá? O Eunuco falou que a coisa que você mais gostou foi a Casa de Câncer, que foi maneiro. O que houve lá na Casa de Câncer? Let it go! Aquela Casa de Câncer, cara. O Máscara da Morte é uma diva, né? Ele tentou. Parecia um. Sei lá. Ele queria ser o John Travolta, cara. Vamos encerrar o podcast Casa de Câncer. É, cara, dá pra encerrar, né? Por favor. É isso aí, eu acho. Inclusive, que. Inclusive, quem for editar isso encerra com Let It Go do Frozen, tá? Let It Go! Alguém tem que fazer, pegar a cena da Casa de Câncer e botar Let It Go no fundo, inclusive. Tá, o Sog não voltou, ele deve ter realmente falecido a internet dele, tá? Deve estar chovendo lá. Ou foi pra casinha, pode ser também. Ele tá correndo atrás do rabo. Ele tá correndo atrás do rabo. Dadá, qual é o e-mail do baile? O baile dos enxutos, @gmail.com. Tá certo, manda lá e-mail pra gente lá. Qual é o Twitter do baile? Baile dos enxutos, @Twitter. E o Facebook do baile é o Magin? Baile dos enxutos, né, meu chuchu? O teu nome é Magin? Desculpa, eu me antecipei. É que ele tá com a boca cheia. Não. Medalhões de frango é o que há. E o Facebook do baile é facebook.com/baile dos enxutos. Tá, isso aí. Mandem pra gente lá e-mails, resenhas de filmes, resenha de quadrinho, resenha de filme, de tudo que mais interessante. Dinheiro. Resenha de dinheiro. Manda dinheiro pra gente também. Pode ser. A gente tá aceitando. É pra tentar pro baile se manter no ar, né? A gente não quer ficar rico, a gente só quer se manter. A gente tá cansado de gastar dinheiro no nosso bolso. Até semana que vem com mais uma tentativa de delícia. E até semana que vem, minha filha. Tchau! Com mais um BDR Recomenda. Mais um BDR Recomenda, porque a gente é burro e a gente não sabe se planejar. Tá, minha filha? Um abraço. anyway. Pronto, pronto, Mo. Tá aí a porra do Let It Go do Frozen. Aliás, a impressão minha é essa piranha basicamente canta Screw you guys, I'm going home. Disney.